coragem pra se separar, sem tentar ficar na ilusão de consertar o que já não tem jeito mais e perder o sabor das outras maçãs da alucinação do mel do coração do céu da paixão e abraçar o sol das manhãs é sei que dói mas é melhor coragem pra se separar e recomeçar a união sem se importar com o que já não tem jeito mais. Conhecer o sabor das outras maçãs da alucinação do mel do coração do céu da paixão e abraçar.